Aleluia. Que bom que nós pudemos ter a oportunidade de estarmos juntos. E o Tommy falou, Moisés, companheiro, você pode estar segunda-feira amanhã? Foi ontem que tu não sabe, que me falou, Tom? Ou foi hoje? Ontem, né? Mas é bom, amados, eu sou da palavra que diz que quando nós nos reunimos, cada um tem. E eu sei que cada um de vocês aí tem. Ninguém veio vazio para cá. Nós temos algo de Deus no nosso coração, na nossa vida. Mas sabe que eu estava orando ao Senhor hoje à tarde. Eu estava não procurando uma palavra para falar. Porque alguém um dia disse assim, Moisés, prepara uma palavra para falar. Porque eu vou levar na tua casa alguém para nós ministrarmos o Evangelho. Isso foi essa semana, sexta-feira. Eu pensei comigo, como é que eu vou preparar uma palavra para falar para uma pessoa que não conhece o Senhor? O Senhor já tem nos dado essa palavra. Nós somos testemunha de Jesus. Então o que é que eu vou falar para ele? Eu vou falar aquilo que Deus fez na minha vida. Porque eu sou uma testemunha viva de Cristo. Todos nós aqui somos, né? Um dia recebemos o Senhor, né? Um dia confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoou e nós somos inseridos no corpo de Cristo. E há um testemunho na nossa vida, da vida de Cristo em nós. O que é que eu tenho que falar para aquele que não conhece a palavra? Eu tenho que dar testemunho daquilo que Deus fez e continua fazendo na minha vida. Como nós podemos falar de cada um de nós aqui. Então não precisamos fazer um sermão para falar a palavra de Deus. Nós temos o Senhor dentro de nós, na nossa vida. E é Ele que se manifesta em nós, para nós partilharmos da obra que Ele fez em nós, do Seu Santo Espírito. Mas eu quero falar uma palavra, e até eu sei que alguém vai pensar, Moisés, essa palavra aí é mais para quem ainda não ouviu o Evangelho. Mas sabe que eu estava pensando que nós recebemos Jesus no nosso coração. Muitas coisas Deus fez no início da nossa vida. E eu começo a me lembrar lá daquela carta de Éfeso, quando o Senhor diz assim para o anjo daquela igreja, lembrando do primeiro amor e das coisas que iniciaram e que no decorrer do tempo algumas coisas também esfriaram, e diz assim, te arrepende, vou usar uma palavra, para que o teu candeeiro não seja removido. E a gente sabe que lá mais adiante esse candeeiro foi removido mesmo. Mas eu quero falar uma palavra que Deus colocou no meu coração assim, ó. Fala do meu nome. O nome de Jesus. E quando nós estávamos louvando o Senhor aqui, eu vi que tinha algo muito bem associado à palavra, nas palavras do cântico. E isso alegrou meu coração. E podemos dizer que há um nome poderoso, né? Se nós olharmos para a história, né? Quantos nomes vieram, não é? Que a gente sabe da história. Nomes que influenciaram gerações, né? A gente pode olhar lá para trás, mais para trás. Primeiro vamos olhar bem lá para trás, né? A gente pode olhar para os homens que tiveram nome e que joelhos se dobraram diante dele e que consideravam ele como Deus. Júlio César, imperador de Roma. Um homem que conquistou todo o mundo da época e as pessoas tinham ele como um Deus. Era o nome de Júlio César. O César, o imperador romano, homem poderoso, homem que as pessoas realmente temiam, os seus súditos temiam a César e se dobravam diante de César. Mas passou César. E aí vieram outros nomes, a gente sabe, mas mesmo antes dele, nós tivemos homens, grandes nomes da filosofia grega, Sócrates, Platão, esses homens que todos nós conhecemos através da história, daquilo que nós lemos. E vieram outros nomes. Aí a gente começa a olhar também nome de homens que fizeram, que lutaram pelo bem do seu país. né? Um homem que é um modelo sem violência, Gandhi, na Índia. Um homem que não usou da violência, mas usou da sua maneira, da sua atitude pacífica, levar a Índia a uma independência, a um país independente. Homem que não usou armas, até usou alguns pensamentos de Cristo, e isso foi que influenciou a vida dele, ser um homem pacífico. Aí a gente vê mais adiante, a gente vê Martin Luther King, né? Que a gente vê na história dos Estados Unidos, um homem que lutou pela igualdade racial. Diz que ele era muito poderoso nas manifestações, grande em sabedoria, um homem que lutou até o fim. E depois nós vemos também Mandela, um homem que foi preso também lá, a gente sabe bem, lá na África do Sul, querendo que houvesse a igualdade racial. Um homem que foi preso e depois liberto se tornou um presidente da nação. Mas nós podemos muitos ver outros nomes antes da história da palavra, lá na Bíblia. Moisés, Abraão. Podemos ver Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Nomes em que o povo realmente reverenciava esse nome. E depois, os fariseus reverenciavam esse nome, por causa da lei, né? Até sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Davi. Mas, amados, mas a palavra de Deus diz lá em Filipenses, vamos ler. Está anotado aqui, mas gostaria de ler, né? Que tem uma palavra que diz assim, Filipenses. Mas podemos ler Atos antes. Atos capítulo 4, versículo 12. É uma palavra que é bem conhecida nossa, não é? E diz assim, ó. E eu acho interessante que essa palavra está falando de um nome que traz salvação, de um nome que há poder. E parece que isso que é só para aqueles que não conhecem o Senhor. Mas eu acho que a igreja, ela deve trazer isso no seu coração com muito mais firmeza. Diz assim a palavra, e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, que é o nome de Jesus. E depois nós lendo lá em Filipenses capítulo 2, que Deus exaltou soberanamente, dando um nome que está sobre todo nome. Às vezes na nossa oração, e até a gente fala assim, Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. E sabe que o Espírito Santo estava falando que isso não pode existir. Eu não posso dizer que Jesus é o primeiro. Se eu disser que Ele é o primeiro, eu estou classificando Ele no meio de muitos nomes. Senhor, o Teu nome é o primeiro. Tu és o primeiro na minha vida. A nossa atitude deveria ser assim, Senhor, Tu és o único. É o único, Tu não tem outro. Não é só o primeiro, Tu és o único. Por isso que lá em Apocalipse diz que ele é o alfa e o ômega. O princípio, o fim. O primeiro e o último. O que é que ele quer dizer? Que entre o primeiro e o último não existe mais ninguém. Ele é tudo em todos. Ele é o Senhor. Ele é o poderoso. E é através dele que se manifesta. Tem a palavra que diz lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, não precisam abrir, que o nome do Senhor Jesus, ele é um maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse é o Cristo, esse é o Senhor. Essa intimidade com Jesus, esse estar junto com Jesus, e que quando nós falamos no nome dele, por isso que não devemos tomar o nome de Deus em vão. O nome de Deus é o nome de Cristo. É o Verbo, é a palavra, é o nome que todo joelho, diz a palavra, que um dia se dobrará. Até lá no inferno se dobrará. Não existe outro nome. E quando eu começo a meditar no nome de Jesus, Começo a ter um temor no meu coração, porque às vezes nós vemos isso de uma maneira tão frágil, de uma maneira até irrelevante, citamos o nome do Senhor. E quando nós oramos, e a palavra diz que tudo quanto pedirmos, em no nome de Jesus, diz a palavra, que tudo será feito. Então esse nome não é um nome que está escrito numa parede e depois você vai lá e apaga, mas esse nome tem que estar escrito dentro do nosso coração, no nosso espírito, levando isso muito a sério a cada dia, porque esse nome é poderoso. Um dia eu abri o Facebook, porque às vezes eu mando mensagem para minha filha, mando alguma coisa para ela, às vezes abençoo alguns irmãos, e alguém estava doente. Tinha uma criança que estava doente numa família. E daí eu vi que alguém aconselhou para dar um remedinho. Mas eu não falei isso. Eu apenas fiz uma oração no Facebook. É o que acontece, é que quando nós nos encontramos doentes com qualquer dor, a primeira coisa, nós já vamos para a medicina do lar, tomar um medicamento, ou tomar um analgésico, e esquecemos que há um nome poderoso em nós, esquecemos que há um Senhor que cura toda a enfermidade. Parece que quando nós vamos a Jesus, é quando uma doença é incurável. Porque parece que nós ainda temos um pouquinho de possibilidade de fazer alguma coisa por nós. Quando as coisas são mais fáceis, quando é uma doença mais fácil, aí então nós tomamos um medicamento. Mas o nome de Jesus, ele é poderoso. Eu quero motivá-los a sempre estar diante deste nome com temor. Com temor. Porque esse nome não é um nome. Não existe outro igual. Não é o nome de Paulo, que era um modelo para nós. Não é o nome de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Não é o nome de Tiago, que foi decapitado. Não é o nome de João, o grande apóstolo, que foi para a ilha de Patmos, foi para morrer pelas feras e teve a revelação dos finais do tempo. Não é o nome dele, mas é o nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todo nome. E nos parece que nós às vezes elegemos alguns nomes que nós achamos que são importantes. Até o nome de um pastor, o nome de alguém que prega muito bem, que tenha palavra, que tenha persuasão na sua oratória. Mas o nome de Jesus está acima de todo nome. Ele é um nome poderoso. Eu lembro que quando nós nos convertemos em nossa casa, eu ainda era criança, eu tinha 3 anos de idade, embora eu fosse batizado com 19 anos, porque realmente eu ainda não era convertido. Mas eu lembro muito bem, eu tinha 10, 11 anos de idade, e com 12 anos, Senhor, houve uma avalanche do Espírito Santo, se assim eu posso dizer, e muitas crianças foram batizadas no Espírito Santo. E eu lembro que quando tinha doença na minha casa, a gente não tomava medicamentos. A minha mana, que era 1 ano e meio mais velha do que a mim, nós dobrávamos o joelho, ela tinha um problema, a gente punha a mão um sobre o outro e Deus curava. Não estou dizendo isso para glória, para qualquer... Não, é porque a gente usava com simplicidade e humildade. Porque o nome de Jesus é poderoso. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome que muda todo o curso da nossa vida e que mudou o curso da nossa vida. É o nome de Jesus. Esse nome há poder. Tem uma palavra lá em Provérbios capítulo 18, verso 10, que diz, quem a ele recorrer, estará na torre forte, estará em bom retiro, em retiro quer dizer em lugar seguro, estará seguro por ele. Esse nome é poderoso. A gente tem que atentar bem para essas palavras de Jesus e levar isso no nosso coração. E Mateus, no capítulo 14, versículo 13, ele diz, quanto pedirdes, tudo quanto pedirdes. O Senhor não está fazendo aqui algumas coisas especiais que devemos pedir, mas tudo quanto pedirdes, em nome do meu Pai, ao meu Pai em meu nome, tudo será feito. Nada pode se ausentar do ouvido de Deus, dos olhos de Deus. Ele sabe todas as coisas. Tem uma palavra que Jesus fala também lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, né? O meu jugo é suave, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tudo nessa convergindo para Jesus, tudo isso aos pés de Jesus, a gente encontra o abrigo, a gente encontra a segurança, a gente encontra toda a resposta para a nossa vida. Nós poderíamos aqui estar falando de outras coisas aqui. Poderíamos estar falando de outros momentos, de outras experiências. Mas não existe experiência maior quando você tem uma experiência com o nome de Jesus. Esse nome é poderoso. Esse nome muda a nossa vida. E devemos temer esse nome. A gente vê que quando Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando se fala no nome de Jesus, parece que é um nome que está muito ausente. Que ele está fechado num gabinete, onde ele não tem nenhum acesso a ele, aonde não podemos falar com ele. Mas ele disse: vinde a mim, aprendei de mim. Aprender com a fonte, beber da fonte, receber dele, direto dele, né? Ele diz que ele é o pão do céu, que veio do céu. Ele disse que é a água viva. Aquele que beber dele jamais terá sede. É um nome poderoso. Este nome está acima de todo nome. E diz a palavra de Deus que todos se dobrarão. Todos aqueles nomes maiores que vieram lá do passado, os nomes presentes. Às vezes nós temos uma certa, eu vou dizer assim, um ritual, acho que uma postura com alguns tipos de pessoas. Porque essa pessoa é uma pessoa de destaque, é uma pessoa de honra, é uma pessoa que tem muito conhecimento, muito sábia. E às vezes até nós temos alguma, assim, constrangimento de se aproximar do tipo de pessoa que tem todo esse cabedal de conhecimento. São pessoas bem destacadas na sociedade e até no mundo. Se destacam muito bem em governos. E a gente até tem que passar por algumas salas para chegar para falar com aquele. E às vezes nem consegue falar com ele. Porque ele é uma pessoa de alto escalão. É um cara renomado, até diz assim, é renomado, parece que tem nome e sobrenome. Aliás, há um cabedal de nomes, porque o cara realmente está lá no top. Mas Jesus é um nome poderoso e maravilhoso que nós devemos temer, mas ele disse assim: vinde a mim, aprendei de mim. Me dá assim um entendimento no meu coração que quando Jesus falava essas palavras, ele dizia assim: vem aqui, senta ao meu lado agora aqui, ou senta aqui diante de mim e tu vai aprender de mim. Ele não convidou as pessoas para aprender com ele chamou as pessoas para aprender dele, aprender de mim. Por isso que cada um de nós aqui, amados, quando recebemos Jesus na nossa vida, alguém passa a aprender não conosco, mas aprender de nós, que está em nós a vida de Cristo. Porque senão eu vou ensinar algo que eu li, eu vou ensinar algo que eu estudei, eu vou passar algo que eu me preparei para passar para a pessoa. É como se fosse um professor que vai fazer o seu plano de aula para dar aula para o aluno no dia posterior. O professor sabe, mas ele vai ter que estudar o plano para dar para os alunos. Mas nós temos recebido Jesus em nós. E o que nós temos, nós vamos dar. Porque o nome de Jesus é um nome que é poderoso. Por que que fala que o nome de Jesus é poderoso? Porque lá no início, Deus tinha muitos nomes, a gente sabe, né? Eu não sei todos os nomes, não vou dizer para vocês porque eu não sei, mas cada nome significa algo, né? O Deus que sara, o Deus que... minha bandeira, o Deus que triunfa, o Deus da guerra, tem diversos nomes. E esses nomes foram poderosos. Foram nomes que alcançaram vitória. Foram o nome que Deus curava. Que Deus libertava. Que Deus falava através de profetas, através desse nome. Mas diz a palavra que o nome de Jesus, interessante, ele já veio sobre todo esse nome, porque se nós lermos lá em, podemos ler, vamos ler lá em Filipenses, quando alguém estiver doente, quando alguém estiver com uma dor de cabeça, quando alguém tiver com problema estomacal, quando alguém tiver com qualquer problema de enfermidade, não esqueça. Há um nome poderoso para curar as enfermidades. E eu posso dizer para vocês, Deus me deu muitas experiências nessa área de cura, e o Tom foi uma testemunha que Deus mostrou até para ele. Eu estava no hospital. Deus me curou dentro do hospital. Eu ia fazer uma cirurgia e eu disse para o médico, eu quero fazer a eco de novo porque Jesus me curou. E eu fiz a eco. Entreguei para o médico sem abrir. Eu deixei para ele abrir. E ele disse assim, Moisés, tu não tem mais nada. Depois, no outro dia seguinte, eu vim aqui. O Tom orou por mim. Eu disse, Tom, eu estou curado. Mas eu venho aqui. E o Tom orou em línguas, até o Tom orou. Outros irmãos oraram, todos os irmãos oraram. E Deus mostrou que tudo que tinha que ser pela cirurgia se tornou tudo em líquido. E Deus havia me curado. E outras, amados, eu quero motivá-los. Sabe por que eu falo isso, amados? Porque esse lugar aqui, eu já falei numa outra segunda-feira, esse lugar aqui é um lugar como nós iniciamos. É um lugar de oferecer. É um lugar de cultuar. É para nós ir para cá cheios do Espírito Santo. É para nós ir para cá para nos ofertar a Deus com palavras, com cânticos, com palavra profética, edificando a vida um do outro, passando todo esse tempo aqui nos edificando, cultuando a Deus, ofertando o Senhor. É para isso que nós viemos para cá. E quando nós saímos daqui, vamos para nossas casas, e esse nome vai falando no teu coração, no meu coração, que ele é poderoso. Sabe por quê, amados? O inimigo da nossa alma, ele quer e ele luta para botar na mente de que o nome de Jesus não tem poder e é mentira. O nome de Jesus é poderoso. Eu quero contar uma experiênciazinha rápida aqui. Eu não lembro o nome da pessoa, mas a pessoa teve em Porto Alegre uns 12 anos atrás. Eu estava num jantar da Donep, de homens de negócios, faz muito tempo. Esse irmão veio da Bahia e era um irmão que não era convertido, claro, quando ele veio ele se converteu. Mas ele tinha uma vida muito egoísta, uma vida cheia de soberba. Ele mesmo disse. A gente ouvindo ele falar no início, até a gente ficou meio assim chateado com aquilo que ele dizia. Ele dizia que era um homem, ele dizia assim, eu era um prostituto. Em todo lugar eu me prostituía. E ele era um homem que se envolvia com o espiritismo. E ele e mais três jovens, eles desciam Salvador, na serra lá, 70 quilômetros, e eles iam fazer um trabalho para falar com os espíritos. E a mulher dele era uma mulher que já orava ao Senhor. Ela estava num grupo de senhoras, mas ele nem acreditava em Deus, ele nem cria. E um dia ele estava nesse lugar lá com esses jovens, numa reunião, e era meia-noite, e eles estavam jogando palavras lá, eu não sei porque era uma coisa realmente maléfica que ele estava envolvido, e eles falavam com demônios, na realidade era isso. E aí ele ouviu uma voz, e disse assim para ele, aqui não é o meu lugar. E ele ficou quieto. Daí ele disse para os amigos, ouvi uma voz, mas é uma voz diferente. Diz ele, não, tu é acostumado com isso, ouve muitos espíritos aí, deve ser um outro espírito. E eles continuaram fazendo aquele programa deles ali, sabe, aquele ritual. E aí ele ouviu de novo e disse assim, aqui não é o meu lugar. E ele pegou assim, olha, essa voz realmente é estranha. Ele pegou o carro dele, ele sentou no carro, e quando ele sentou, ele viu que o banco do passageiro abaixou o banco do passageiro, alguém sentou do lado, mas ele não viu, só viu que o banco baixou. E ele foi para casa, ele queria chegar em casa, entrou, botou o carro na garagem, subiu para o apartamento, e ele pegou, quando ele botou, diz ele, eu botei o pijama porque eu estava com pavor, ele disse, ele estava com pavor. E a mulher dele estava deitada, já estava dormindo. E geralmente quando ele chegava, a mulher estava sempre dormindo. E ele tinha uma filhinha. E ele sentou na cama. Quando ele sentou para dormir, apareceu um personagem no quarto. Era o próprio inimigo que apareceu. E ele viu. E ele disse assim, tu não me deixes, se tu deixar, eu vou matar a tua esposa. Diz ele, olha, eu não sei se eu amava direito a minha esposa, já nem me importava. E daí ele disse, não, eu vou matar a tua família. E daí ele deu um pavor, ele deu um grito, e a mulher dele se acordou. Diz ele, eu estou vendo alguma coisa ali. Diz ela assim, grita o nome de Jesus que ele vai embora. E ele diz assim, eu nem acreditava muito nisso, mas eu usei desse nome. E aquilo foi embora, fez uma bagunça na cozinha, quebrou tudo e foi embora. E daquele momento esse homem se converteu. Estão falando assim, que o nome de Jesus, ele é poderoso. Só que a gente tem que crer, confiar e usar o nome do Senhor. Porque ele é poderoso. Nós não podemos nos omitir disso. E Satanás, ele faz de tudo para nós acharmos que o nome de Jesus é um nome entre todos os nomes. E aí que é o perigo. O nome de Jesus não é entre todos os nomes. Ele está acima de todo o nome dado pelos homens na terra. Esse nome é poderoso. Eu não sei o que é que o Espírito Santo está falando contigo, mas nos dobramos diante desse nome. E quando cantamos, eu te adoro e eu me prostro e eu dobro, isso é algo que deveria fazer literalmente a igreja. Se dobrar diante do nome, não é que isso é uma imagem, mas é uma questão de humildade, de reverência. Porque eu estou diante do nome que está acima de todo nome. E diz a palavra de Deus que quando ele fala que pedireis tudo quanto pedir será feito, para que o nome que Deus seja glorificado no seu Filho Jesus Cristo. Tudo que nós pedimos ao Senhor, Ele tem uma consequência de glorificar o Pai e o Filho. E quando nós não pedimos, é porque não cremos. E quando não cremos, achamos que o nome de Jesus não é tão poderoso assim. Homens lutaram, se destacaram por uma nação. Homens se destacaram por uma raça. Homens fizeram de tudo para conquistar. E ele veio para morrer. Diz a palavra que foi a morte, morte de cruz. Era a morte mais esdrúxula, a mais baixa que poderia existir na raça humana, era a morte de cruz. E ele foi, por minha causa, por tua causa, e ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar vida. Amados, cita o nome de Jesus com fé. Cita o nome dele com fé. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar, lá em João capítulo 10, versículo 9, se alguém entrar, entrará e achará pastagens. O ladrão vem, se não para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vidas. E Jesus vai dizendo palavras assim de promessas. Ele vai dizendo tudo isso para nós. E há um nome que é poderoso. Por que nós falamos no nome de Jesus? Quando Jesus estava na terra, ele curava os enfermos. Ele curava e mandava. Os discípulos estavam junto com ele, curava e mandava. Agora ele não está mais presente. O Espírito Santo está aqui. Eu tenho que usar o nome dele. Ele não está aqui. Fisicamente ele não está. Se ele estivesse fisicamente, eu não precisava usar o nome dele. Agora ele está em espírito em nós. E usamos o nome dele, e é no nome dele. Por isso que nós usamos o nome de Jesus, que é um nome poderoso, para libertar, para salvar, para curar e para nos dar a vida eterna. E é no nome de Jesus que nós temos a vida eterna. Diz a palavra de Deus que todo aquele que confessar diante dos homens o seu nome, ele confessará nós diante do Pai. Isso é maravilhoso. Amém, amados? Nas reuniões de segunda-feira, que é um grupo, eu disputo, Antônio, nós vamos ter um grupo caseiro lá na segunda-feira, porque é um número bem reduzido, né? Mas é a igreja de Deus, é a igreja que está aqui, a igreja do Senhor que está aqui. E eu gostaria assim que todos nós, esse grupinho que está aqui, eu usei um termo errado, eu não gostaria, é o Senhor que quer, é Deus que quer, que quando nós viermos para as outras reuniões, viemos para oferecer. Eu sei que no sábado, na reunião de sábado, aconteceu isso aqui, que muitos irmãos vieram aqui cantar, outros vieram dizer uma palavra, diz que foi bênção. E é assim, o culto é isso mesmo, cultuar a Deus é isso mesmo. Vamos encher de Deus. Aqui não é lugar para encher bateria, para carregar. Parece que dá. Quando eu carrego a bateria do celular, eu sei que ele tem um prazo de energia. Aquela bateria, daí eu tenho que colocar na tomada de novo para carregar mais por 7 dias, dependendo da maneira que eu vou usar o celular. Nós não somos celulares. Nós somos santuário de Deus. A bateria, o Espírito Santo está presente em nós. Está sempre em nós. Não tem que recarregar numa reunião, não tem que recarregar num retiro, não tem que recarregar numa reunião de oração, não tem que recarregar, sei lá, vai ter um evento, um pregador vem de longe, eu vou lá ouvir esse homem. Não. Não demora, o homem é mais poderoso do que aquele que está em mim. O nome de Jesus. E é nesse nome que nós somos mais do que vencedores. Amém, amados? Aleluia. Glorifiquemos o nome do Senhor. Exaltemos o nome do Senhor. Esse nome é maravilhoso. Diz lá em Isaías, antes, 700 anos antes, que ele é maravilhoso conselheiro. Ele é um conselheiro maravilhoso, quer dizer. Ele é o Deus forte. Príncipe da paz. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos pela vida que tu tem nos dado, Senhor. A cada dia, Senhor tem cuidado da nossa vida. O nome de Jesus é um nome que expressa a glória de Deus. Ou você não sabia disso? Moisés, tu não sabia disso, Moisés? Expressa tudo isso. O nome de Moisés, lá de trás, foi lá. Não entrou na terra de Canaã. Eu não sei que Deus fez alguma coisa com ele, maravilhosa. Mas ele não entrou na terra de Canaã. Outros lá morreram. Todos que vieram antes morreram. Mas esse não, esse ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, ele está presente, ele está aqui, amados. Ele está aqui. Eu não quero motivar os irmãos para dizer que ele está aqui. Você é que tem que dizer que ele está aqui. Eu tenho que dizer porque ele está em nós. Sabe, ele está em nós. E é motivo de louvor, motivo de adoração. Por que que Davi fazia todos esses salmos ao Senhor? E no seu salmo ele já profetizava Jesus lá adiante. Revelação de Deus na vida de um homem. Quantos cânticos de Davi. E outro salmista que está nos livros de salmo. Quantos ali. Enaltecendo o Senhor, o nome do Senhor. Esse cântico que nós cantamos, tudo isso é projetando, é avisando, é focando o nome de Cristo. Dá vontade de falar a noite toda desse nome, não parar de falar desse nome. Alguém vai dizer, pô, Moisés está só falando o nome de Jesus. Pô, mas qual é outro nome que nós queremos falar nessa noite aqui, esse nome que está nos cobrindo a nossa vida a cada dia. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, amados. Não há outro igual. Eu quero encerrar, amados. Quero encerrar. Eu não vou ler, mas está lá em Atos. O Tom até fez menção de Filipe. Quando ele, o anjo disse assim para ele... Esse anjo era o Senhor mesmo, né? Disse assim para ele, desce a faixa de Gaza que está deserta. Dispõe-te, foi a palavra que ele diz. Dispõe-te. Dá a entender que Filipe estava, sei lá, como é que ele estava? Não sei se ele estava sentado, deitado, como é que ele estava. Mas assim, ó. Dispõe-te e desce a faixa de Gaza que está deserta. Tem outras conotações ali na palavra, mas eu estou resumindo. Está deserta. E Filipe foi um homem usado por Deus. E ele chegou, estava deserta mesmo. O que é que eu faço aqui? Mas quando nós ouvimos o Espírito Santo falar conosco para fazer alguma coisa, nós não temos que questionar nada. Nós temos que obedecer. O problema é que nós questionamos. Mas o que é que eu vou fazer lá? Aí diz, será que isso é de Deus mesmo? É obedecer. E ele chegou e estava deserto. Mas lá longe vinha uma carruagem. Aquele etíope. O Espírito Santo se aproxima do carro. Dá a entender que Filipe fez um Cooper do lado dele, porque começou a caminhar do lado do carro. E ali ele falou a palavra. Falou lá do profeta Isaías, porque ele estava lendo o profeta Isaías. Estava falando o nome de Jesus. Aquele homem, durante aquele trajeto, ele ouviu a palavra, foi batizado e foi embora convertido. E quando Filipe viu, se viu em outro lugar. Amados, quando nós estamos realmente com a vida em Deus, Deus fala conosco, Deus nos manda para um lugar, nós não questionamos, porque Deus está conosco. Quando nós não temos essa clareza que a palavra diz que o Senhor Jesus está em nós, nós colocamos dúvida daquilo quando Deus nos chama. Será que é? Mas quando nós temos convicção, nós fazemos. Nós fazemos. Por isso que eu quero colocar mais uma vez aqui, meus amados, eu vou encerrar. Eu não sei se tem alguém aqui que, vou usar uma expressão bem clara, que não é convertido, que não recebeu Jesus ainda no coração, que não deu um passo de fé. E eu quero dizer que entre o homem e Deus, só Cristo. Ninguém pode interceder por nós, a não ser o Senhor. Ele foi para a cruz e ressuscitou. E diz a palavra que Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Se tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus, a gente quer te convidar. Você pode ficar de pé, nós queremos orar por você. Agora, se todos já estão no Senhor, então essa palavra é para nos avivar mais e acrescentar mais a nossa fé, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado na vida de cada um aqui. Sabe por quê, amados? O que nós temos de peso no nosso coração, a carga no nosso coração, é de não vir para a reunião para ouvir uma palavra só. Eu vou lá, quero ouvir uma palavra, estou precisando de uma palavra. Diz assim, a gente diz assim, estou precisando de ouvir uma palavra. Mas o que a gente precisa realmente é se doar, é oferecer. A palavra de Deus diz que é dando que nós recebemos. E nós só queremos receber. E aí não temos nada para dar. Vamos assim, praticar isso. Praticar em casa, nas reuniões caseiras, praticar na congregação. Eu sei que muitas vezes o microfone fica à disposição e às vezes custa alguém se levantar de lá para trazer uma palavra. Deus tem enchido o nosso coração. Deus tem enchido o nosso espírito da sua graça. E isso tem que ser manifestado na nossa vida diariamente. Porque senão nós vamos ser aqueles religiosos que vêm, voltam durante a semana cheio de dificuldade, vem de novo, voltam e continua uma vida rotineira. Mas Deus quer nos fazer de nós vida abundante. Ele vem trazer vida abundante. Não deixa o ladrão roubar isso de ti. Ele vem trazer vida abundante. Abundante. Ele diz a palavra que Ele vem trazer vida e vida com abundância. Abundância. Deus não está falando de riqueza aqui. Não está falando de você ganhar milhões, de você ter muita coisa. Deus está falando de uma vida abundante em Deus. Uma vida abundante, porque o resto Ele vai fazer. As demais coisas Ele vai acrescentar. Mas eu tenho que ter uma vida abundante diante do Senhor. Esse nome é poderoso. Jesus. Precioso nome de Jesus. Doce nome de Jesus. Amado, eu me alegro com esse nome. Eu me alegro com esse nome. Não é porque eu estou aqui na reunião, na frente de vocês, mas dentro do carro, na rua. Esse nome é doce. E é poderoso. Quando estamos na rua, estamos lá no centro, na cidade, se encontrando com pessoas, eu vejo que há um nome. E às vezes Deus nos dá no coração, assim, uma compaixão por aquelas pessoas que não conhecem o Senhor. Dá vontade de gritar a voz bem alto no meio da cidade e dizer que o nome de Jesus é poderoso. Aleluia. Senhor, tem misericórdia. Que o Senhor nos dê entendimento, discernimento do seu nome. Não deixa que a tua mente venha ficar, como que se diz, paralisada para não entender o poder que há em no nome de Jesus. Não deixa. O nome de Jesus não é Pedro. O nome de Jesus não é Paulo, não é João, não é o nome dos nossos pais, nem o nome dos nossos irmãos. O nome de Jesus é poderoso. É poderoso. Vem uma enfermidade, repreende no nome de Jesus. Vem uma cilada para ti, repreende no nome de Jesus. Não dialoga, repreende no nome de Jesus. Alguém te perturbou no trânsito, não discute com ele, repreende o espírito que está naquele homem no nome de Jesus. É que às vezes usamos armas carnais, não usamos armas espirituais. Há uma arma, há um poder, há uma eficácia, que é o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor, diz a palavra lá em Apocalipse, que os anjos cantam eternamente, santo, santo é o Senhor. Amém, amados. Amém. Aleluia. Amém.